Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos à 150ª edição do programa Escolhes tu ou escolho eu. Neste dia de chuva, pelo menos aqui na cidade de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, país Europa, União Europeia, continente Europa, país, eu disse país Europa, país Portugal, Península Ibérica, União Europeia, Europa, Terra, Sistema Solar, da Galáxia Via Láctea, do Universo... coisa. Neste dia, que é nem mais nem menos que o dia 9, ou seja, o nono dia do 11º mês, do milionésimo 13º ano DC, ou seja, depois de Cristo, porque até aí, segundo se diz, o mundo não existia para aqui, para quem não acreditava, portanto, ninguém nasceu. E é isso. É isso. Deixava de seguir sem gravar. Está tudo bem. Pronto, é isso. Já é a emissão 150, estás a dizer que é uma emissão especial, igual às outras. Pois, é uma emissão especial porque é redonda, 150. Uhum. E vai ter 6 músicas só para a conversa. Exatamente. Como presente. Conheces, acho que se for lembrar aquelas antigas casas de... Havia a casa dos 300 e depois havia a casa dos 150. Sim. Pronto, e agora é a casa do euro e meio. Já nem existe isso, não. Ou existe. Os chineses vieram acabar com isso tudo. Pois, acho muito bem. Acho muito bem. Viva os chineses. A qualidade era a mesma? Hã? A qualidade era a mesma? Ah, não sei. Pois não sei, em alguns casos era pior... Exatamente. Mas bom, como é que estamos? Estamos bem? É uma categoria. Vamos embora. É, estamos naquela, não é? É a primeira, o primeiro sábado, enfim, a primeira semana completa sem o Canal 2. Ah, é a primeira vez que estamos a gravar uns cortes de escolha sem Canal 2, não tem, não é? Porque nós, quando nós começámos, já havia o Canal 2. Exatamente. Era pequenino, tinha 2 meses e 3 dias, mas sim, existia. Pronto, mais 3 anos depois, fechou portas. Lá está o Chico uns 3 anos. Tu acreditas em mim? Ah, o Chico dos 3 anos, pois, como quem diz, não é? Porque antes não, já vai para 4. Mas isso é um caso à parte. E o Quadros de Música também. Isso também é outro caso à parte. E o... É outro caso à parte. Pronto. Não, é assim. É daquelas coisas. Está tudo. É daquelas coisas. Fica-se sem reação. Sabes que eu fui-me deparando com tantas coisas estas duas semanas. Desde que comunicamos aos ouvintes o encerramento do Canal 2. Até ontem, até sexta-feira. Fui-me deparando com tantas coisas que realmente... Eu não vou dizer que foi um erro ter aberto o Canal 2. Temos aberto o Canal 2, porque não foi. Erro foi confiarmos na produção externa. E erro é confiar nas pessoas em pleno. A não ser em ti. E no cão. Mas o cão não é nenhuma pessoa. Para mim é. Sabes que para mim, eu olho para ele e estou a ver um cão. Quem também andou muito bem nestas semanas, anteontem li sobre isso. Não, ontem. A todas as equipas portuguesas de futebol, 3 jornadas seguidas sem ganhar um único jogo. Em 15 jogos, 0 vitórias. Ah, bom, isso, não sabe? Que disse? Quase. Não... Benfica, Porto, Guimarães, Estoril, não passa a sorrir. Estamos todos mais fraquinhos, coitadinhos. Em 15 jogos, 0 vitórias. Nunca tínhamos passado uma jornada europeia sem qualquer vitória, quanto mais 3 seguidas. É vida. Estamos muito bem. Então agora vamos todos. É para jogarmos só o. Só por causa disso, vamos atirar todos a ponto. Exatamente, acho que sim. Vamos lá. Não, mas é verdade, foi assim, o Canal 2, foi uma... não sei, foi uma semana muito estranha. E é uma... Sabes, é aquela coisa de... Já me aconteceu, porque há programas que passaram do Canal 2 para o Canal 1. Já me aconteceu. Quase, nunca cheguei a fazer. Lá haverei um dia de estar mais contraído e vou fazê-lo, com certeza. Algum programa do Canal 2, aliás, só não vou fazer porque depois vou reparar nas datas. Porque já me aconteceu preparar-me para guardar um antigo programa do Canal 2 no Canal 2. nos arquivos do canal 2. Por exemplo, sei lá, o Serenamente. Bom, vou guardar então aqui e tal. Edição 600 e tal. De 22 de outubro, não sei o que. Ah, espera aí, o canal 2 não existe. E é por aí. É uma coisa muito estranha. Sinceramente, nunca pensei. E nunca pensei numa coisa. Eu sempre pensei, bem, num dia, lá há de chegar à altura em que algum canal vai fechar, porque não há capacidade em termos de trabalho, não há tempo para tanto trabalho. Ironicamente, o primeiro a fechar foi o canal mais simples. Foi o canal que eu, numa hora e meia, no máximo, fazia uma programação para o dia inteiro. Era a montagem, fazia às 5 e 6 cada vez. Habituaste. Habituámonos todos. Pois, é uma coisa assim... Mas pronto, fica para a estreia já amanhã o programa memorial. Do convento. Sabes o que é que vai ter amanhã o programa memorial? O que é que é? O que é que vai ter amanhã o programa memorial? Vozes e músicas. Vai ter a primeira edição do De Par em Par. E vai ter a primeira edição de dois programas, para mim, míticos para o Canal 2. O K790 e o 1080. E agora vou criar um que é o Massa 30. Esta semana vi discos do tempo do Downton Navy e da família Bellamy, dos anos 20 ou 30, em que a agulha não era uma agulha, era um prego mesmo. E os discos vinilam ali furavam, que os discos tinham sido massa para poderem tocar. Um aparelho muito antigo, já para aí com 100 anos. E a GPA disse logo, olha, se eu sou de vinilo 80 vai ser isto, o Massa 30. Quem é que punha vinilo num disco de um coisinho desses? Ninguém, eu estou a dizer, se metesse lá um disco vinil, aquilo furava logo. Ah, porque aquilo claro. Não é um autêntico prego, não é uma agulha. Eu sei. Não era... E é preciso dar à manivela. É, depende. Havia... Não, naquela parede bem. Pois. Porque eu vi anteontem. Bom, muito bem, K790 e 1080, sinto-me lisonjeado e gosto também muito do Par em Par, um programa que tantas vezes me fez companhia ao longo de 2011. É verdade. Nas manhãs, finalmente. 2011 e 2010? Não. Em 2010 não estava no trabalho onde estou. Só estive na semana de Natal e na semana de Ano Novo. Habitualmente foi já em 2011. Exatamente. Pois, é vida. Agora há outro, que é o Antena Web Show. Vamos lá ver como é que as coisas correm. Espero que corram todas bem. Mas é daquelas coisas que... Não sei, é estranho. De todas as formas, amanhã estreará então essa homenagem ao Canal 2, que é uma homenagem que vai ser feita de semana a semana, domingo a domingo. O programa memorial. Muito bem. Agora é que nos vamos atirar das pontes. É verdade. Que é um bocado não percebeu o trocadilho. Qual foi o trocadilho? Vamos atirar-nos a ponte. Ah! Pronto, sim, vamos atirar-nos das pontes. Tu atiras-te de uma e eu atiro-me de outra. Que é para nos encontrarmos a meio no nosso caminho romântico. Já agora, e de onde é que se atira a dulce? Mais. Eu tenho medo é que o André Bocelli caia de lá, que eu tenho que não ver. Já morreu o homem. A sério? A sério? Há quanto tempo? O André Bocelli? Sim. A sério? Não, estou a brincar. Quando é que morreu? O Pavarotti, em 2005. Estou a falar a sério? Quando é que morreu? Foi o Pavarotti. Ah. Para mim é tudo igual. Então, não é igual, porque o Pavarotti era gordo. E este também. Está bem, mas este é ceguinho e o outro não era. Ah, pronto. É ceguinho... Pode ser o que quiser. Bom. Um ceguinho nunca é gordo, coitadinho. Pode ser olha, forte. Olha, nasceu no dia 22, já viste que bonito. Um ceguinho nunca é gordo, é forte, quanto muito é. Coitadinho. Não é gordo, o quê? Isso é uma ofensa. Já fortezinho, se não estás a ser ofensivo, não é? É verdade. Já não basta ser ceguinho, coitadinho. Coitadinho. Ah, não há música, pá. Já estamos aqui há 10 minutos. Dulce Pontes e André Bochechas, Bocelli. Vamos cantar El Mare e Tu. Mais uma música que, se não me engano, faz parte do álbum meu Primeiro Canto. E da Dulce Pontes. E é uma música que eu gosto bastante. Ela faz parte, enfim, fazia parte da minha terceira cassete de vídeo. Eu não sei qual é que era o número da música, mas posso dizer que era a penúltima. Acho que era a 49. A última era da Shania Twain. You got away with me. E a penúltima era esta do André Bocelli e da. Sabes quando apareciam umas coisinhas lá no salão de música a dizer novidade? Exatamente. Lembras-te disso? Eu gosto. Os ouvintes não veem, não é verdade? Se são ouvintes é porque ouvem. Mas a postura que o Carlos tem sempre de dizer essas coisas. Novidade! Mexe a cabeça, mexe o corpo, mexe tudo. Por mais. E pronto. E é isso. E então, pronto, depois já tinha essa... Ainda era do tempo em que tinha lá o sol em baixo, à esquerda. No canto inferior esquerdo. Sim, tanto mais quanto ainda. Porque em baixo podia ser um bocadinho acima. Pois. No canto inferior esquerdo tinha o sol. Eu gostava mais desse sol do que do sol depois que puseram em cima à direita, no canto superior direito. Gostava mais... Não, sério, gostava mais... Era mais visível para os ceguinhos. Era maior, isso era. Ficava mais abaixo. Não, não era isso, é que era maior. Deixa lá. Vê-se bem o sol em cima, mas eu gostava mais do sol de baixo. Antes de um A e a seguir ao Fá. Exatamente. E depois? Pronto, e esta música faz parte da minha cassete de vídeo e é especial, ganha um especial, como é que ia dizer, ganha um especial impacto nesta... Ah, e depois eu gosto muito porque esta música tem um cor, o videoclipe tem uma cor predominante, que é o azul espuma. Essa é a cor típica do mar. Tem esse azul espuma, uma coisa muito gira. A cor predominante do vídeo é essa. Gosto sinceramente desse videoclipe. E faz lembrar aquela coisa do que quando havia uma música nova, hoje em dia há tantas novidades que a música fica sufocada. Na altura, sempre que surgia era. Era novidade, era uma coisa que prestavas atenção porque. Pronto. Focava a atenção dos teenagers, sobretudo. Naquela altura nem era tanto teenagers, que a Dulce Pontes não era uma cantora para teenagers. Nem André Bocelli. Mas eu gostava. Guardo muitas recordações das músicas da Dulce Pontes naquela altura. Por isso é que eu acho que faz parte do álbum Primeiro Canto, porque uma das músicas, um dos singles, era precisamente o Primeiro Canto. Que também dava só músicas, já agora. Pronto, e então, este foi o terceiro single, acho. E então, portanto, ou seja, essa música ganhou um impacto especial, agora porquê? Porque isto sem o Canal 2, uma pessoa fica mais, não sei, sinto mais vazio. Não sei. Porque, sabes, era um mundo enorme. Antes não era um mundo enorme. E continua a ser de certa parte. Porque, pronto, mas era diferente. Não sei explicar. O facto de abrir o Canal 2, a Antena Veste, o Canal 1, era uma coisa diferente. E faz lembrar nos tempos em que eu ainda tinha muitas, muitas mais coisas. Não é? Portanto, ganha um especial impacto agora porque... Não sei, faz-me voltar a sentir um bocadinho mais protegido ao recordar esta melodia. Esta melodia. E pronto. É esse o motivo. A canção número 1 da emissão 150. Mas calhos tu, escolho eu. Eu aqui a falar devagar que é para ver se... Mas não, esta música não é do álbum Primeiro Canto. Depois descobrimos qual é. Estão aqui as 14 faixas à minha frente e não há nenhuma com. De que álbum é? De que era que é esse álbum? 99. 2001. Estou num sítio desde 2001, num sítio desde 99. Pronto, é para aquela zona. Não sei. Mas não está aqui essa. Então se calhar faz parte do álbum dele. Não sei. Porque a música é de 99. Pois não sei. Sei que iremos começar com o intérprete. Dulce Pontes e André Bocelli. Título. El Mare e Tu. Orquestração. Parvaglioni Krasman. Amor. a barca louca perde o norte. Agora eu, se um gesto só mora tu, um gesto se mantia. Segue-se um momento já repetido neste programa. Em 2010 acho que não fizemos, mas 2011 e 2012, que é prever os vencedores dos MTV Music Awards. Os prémios da MTV Europa, que terão lugar este ano no dia 10 de novembro, ou seja, amanhã, a partir das 9 da noite, se não me engano. Ou 8 ou 9. Desta vez íamos tardão na Holanda também, se não estou enganado. Bem, vamos lá aos candidatos. Isto é assim, para quem não ouviu nos outros anos, em 2000, acho que em 2010 não fizemos, mas nos últimos dois anos fizemos. Só falamos depois dos vencedores. O Carlos diz o seu palpite, o meu, e para a semana estou aqui para lhe dar gosto porque eu vou ganhar. Eu palpito e tu palpitas. Por acaso, há dois anos eu ganhei para ele 7-1, mas no ano passado foi ele que ganhou por uma diferença ou assim. Vamos lá ao desempate. Melhor música. Bruno Mars, Locked Out of Heaven, Daft Punk, Get Lucky, com o Pharrell Williams, Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, com Wentz, Rihanna e Diamonds, Robbie Tick, Bloodlines, com o T.I. e o Pharrell. Para mim vai Daft Punk. Para mim vai Rihanna. Embora eu acho que ganhar o Daft Punk, mas na minha opinião é Rihanna. Não, pick the Diamonds. Eu gosto mais de Get Lucky. É mais recente, vai ganhar por ser mais recente, em princípio. Mas eu vou para a Rihanna. Vai ganhar por ser mais recente? Sim, fez mais sucesso. Foi um sucesso mais recente, percebes? Está mais na moda. Percebes? Se tu vais votar, se os juízes vão votar para o mais, que é mais recente, está mais na memória, tem mais influência para eles. É assim, o ser humano é assim. É? É. Quem diz? Na generalidade é assim. Eu conheço este ser humano. Onde é que mora esse? Ah, mora ali na Rua Escura. Hã? Não, na... Como? Na Rua do Sol. Ah, bem, eu queria dizer mais nomeados, mas isto aqui é bom que eu não sei andar para a frente. Bom, não interessa. A minha próxima escolha vai ser uma provocação ao Carlos Bonaparte. Vamos recuar até 2011. 11. No ano em que, não estou enganado, se disser que vimos o Festival na RTP da Canção juntos. Yeah. No famoso festival em que o vencedor foi o grupo muito anónimo, que ninguém conhece, chamado Homens da Luta, com A Luta e a Alegria, não é o nome da música? Sim. Muito bem. Ora bom, no quarto lugar desse festival com 10 pontos, fica um senhor que me diz algo, porquê? Eu ouço a voz dele e se fechar os olhos e recuar à minha infância... Deixa-me fechar os olhos. Se eu fechar os olhos e recuar à minha infância, estou já no meu Dragon Ball Z ouvir o Son Goku, ou no meu Rei Leão ouvir o Simba. Acho que era o Simba. Em adulto, acho que sim. Não sei. Bom, fazemos conta que é. E, ao contrário do Carlos, eu gostei daquela música e depois andava a cantá-la muitas vezes. E de vez em quando lembro-me. E partiu todos os momentos com rodinha no canto. Bem. No canto, quem canta? Ah, é o primeiro canto, sim. 2011 foi um festival engraçado porque eu próprio enviei para lá uma música a tentar alguma coisa. E também porque na semana seguinte, precisamente 7 dias depois, sim. Uma semana. Tem 7 dias. E não tem 8. Portanto, isto foi no dia 5 de março de 2011. Eu não estou a ver a data, mas certeza que foi. Uma semana depois andava eu e o Carlos, o Carlos e eu, o Oscar e a Milka no Porto, numa manifestação. E logo na primeira ou na segunda, ou nas duas primeiras intervenções, estávamos a comentar coisas deste festival. Lembras, Carlos Bonaparte? Sei que sim, não me ficava. Muito bem. E foi um festival mais marcante do que o habitual. Não foram permitidos só músicas de guitarras, de fado, mas... Sim, porque em 2012 também assistimos juntos, não foi? Mas esse... Sim, mas esse... Pois, bem... Foi não... os piores momentos televisivos da minha vida. Sim. Não foi um festival só de fados, mas foi um festival em que... Eu lembro que o Nuno Norte, dos Barcos de Lisboa, lembra-se? Ficou em segundo lugar. Ou ele ou o Rui Andrade, eu queria ganhar-se, por acaso ficaram em segundo e em terceiro lugar, respectivamente. Atrás do vencedor, porque é que os Homens da Luta ganharam? Porque foi o público que votou neles, porque, na verdade... Se não, Inês Bernardo ficava em quinto lugar. Inês Bernardo ficou em quinto lugar. Bernardo ficou isso. Em quarto, empatado com o Henrique Feist. Ou isso. Está bem, para o quarto, quinto. Ficou disso. Já. Eu disse quinto porque disseste que ele tinha ficado em quarto. Pois, exatamente. Sim. Aliás, ela ficou em terceiro pelo júri. Isto foi no Teatro Camões, apresentado por Silvio Alberto. No primeiro lugar foi... Lembra-se aquela música... A reação que eu me lembro diz. Aquela música que ficou no primeiro lugar a contar no fim com um ponto. Bum, bum, yeah! Era esse disco que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. E da postura dele. Eu estou aqui é para ganhar isto. Eu vou... E ganhou. É o último. Primeiro é o contado fim. Foi uma categoria se... Estamos a falar do Axel, com a música chamada Bum Bum Yeah, que depois ainda andou a apresentá-la nos Portugais em Corações e o caralho. Mas o resto eu lembro-me mais é do... São os Barcos de Lisboa. Do Nuno Norte. O Rui Andrade em Nome do Amor. Está aqui, deixa o meu lugar, que já passou aqui. Ah, na minha casa. Meu. Ficou exatamente com a mesma pontuação de Henrique Feist, Wanda Stewart, Tânia Tavares e Sete Saias. E Ricardo Souza. E Filipa Ruas. Filipa Ruas? Sim, foi a penúltima. Como é que chama a canhão em 2010? Filipa Sousa. Não, desculpa, Filipa... Não, 2012 é que foi o Filipe Azevedo. 2010 foi o Filipe Azevedo. Porquê ficou tanta gente em quarto lugar com 10 pontos? Porque assim foi. Ah não, a Tânia Tavares não. Mas outros pronto. E então, este festival que é especial, a voz do Henrique Weiss, que quem viu Dragon Ball e a Rei Leão vai reconhecer. E o seu... Mãe, devagar... E pelo o que tu não gostaste nada desta música na altura, não, cara. Diz que não, também porque não tem. Vou ser contente. Eu gostei, só que achei que foi despropositada para este festival. É uma música muito lá féria, uma música muito festival. Muito festival, demasiado festivaleira para este festival, digamos assim. É verdade, sim senhor. Canção número 2, título Quase a Voar, intérprete Henrique Feist. E quarto lugar, 10 pontos para a orquestração do... de quem? Coisa do Crasmo. Eu parti deste jardim, fiz-me ao vento, fiz-me ao mar, perdi-me dentro de mim, encontrei-me em viajar. Entreguei-me ao canto das sereias e varei por noites desvairadas. Fiz de sal e água e lua cheia minha rota tão adespilada. Mais devagar, oh, a correr, quase a voar, sempre a romper, a cavalgar, fui com o mar. Eu mais devagar, ou a correr, quase a voar, sempre a romper, a cavalgar, fui com o mar, pelo mundo a ter e a voar. Fui ao longe, regressei, levei vinho e trouxe mel, muitas ondas naveguei, neste mar que é o meu corcel. Dei a boca a bocas escaldantes, conheci o inferno, o paraíso. Fui tornando perto mais distante, na ciência azul do meu sorriso. Mais devagar, oh, a correr, quase sempre a romper, a cavalgar, fui com o mar, pelo mundo a ter e a voar. Mais devagar, ou a correr, quase a voar, sempre a romper, a cavalgar, fui com o mar, pelo mundo a ter e a voar. Agora já tenho acesso ao resto dos nomeados, vou dizer-me aqui mais 4 subcategorias. Portanto, relembramos que melhor canção, Carlos disse Rihanna Diamonds, eu disse Daft Punk, Get Lucky. Best Pop, vamos ao melhor artista pop, Carlos Bonaparte, vamos! Justin Bieber, que foi apanhado com uma... já soubeste da brasileira que filmou a dizer que tinha acabado de sair de uma sessão sexual com o Justin Bieber. É a tua conversa. Não sabia. Digo eu. Não sabias? É o assunto da semana na internet. Melhor artista pop, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, One Direction, Taylor Swift. Não, o ano da Taylor Swift já foi no ano passado. Já. Tinham que lhe dar tudo, que mesmo que não puxasse nada. Diga. Qual é que foi? Ah, Miley Cyrus. Justin Bieber, melhor artista feminino, Katy Perry, Lady Gaga, Miley Cyrus, Selena Gomez e Taylor Swift. Miley Cyrus. Lady Gaga, melhor artista masculino, Bruno Mars, Eminem, Jay-Z, Justin Bieber e Justin Timberlake. Justin Bieber. Eminem, melhor artista ao vivo, Beyoncé, Green Day, Justin Timberlake, Pink e Taylor Swift. O que querem? Bom, eu vou para a Taylor Swift. Eu vou para a Beyoncé. Não estou a dizer que é o meu favorito, mas estou a dizer quem é que vai ganhar. Melhor artista novo, melhor artista recente. Como é que se diz esta coisa? New melhor. Artista. A revelação. Revelação do ano. Muito bem, Carlos Bonaparte. Muito bem. Best in, like on a pop, Imagine Dragons, Macklemore e Ryan Lewis e Rudimental. Eu vou para a icónica, conheço. Pois, é, e a da Europa. A Icona Pop. Faz sentido, embora eles nem sempre coisa. A maior parte é americana. Pois, como se disse no Storyteller, que fez 3 anos. Mas... Estive a ver o Storyteller, pá. Já me imaginei. Bom, vamos à música? Ah. A tua. A tua que não é tua. Pois é, tua. Que é do Nanito Vargas. Ora bem, Nanito Vargas é um cantor... panamenho, não sei como é que se diz em português, é por aí, panamenho, panamense, panamão, não sei, pronto, é do Panamá. Acho que percebemos a primeira, não sei. Acho que não precisavas de... Pode ser panameiro também. Sim. Enfim, panamista, o que me vai ocorrendo. Ora bem, e a música chama-se Lástima que Hay que Morir. Bem, eu escolhi esta música por vários motivos. Um dos motivos é porque eu conheci algumas pessoas do Panamá. E por acaso é engraçado porque eu sempre gostei do nome Panamá. Não sei porque sempre me soa bem. Sempre me foi parecendo Canadá. Canadá, Panamá. Panamá, Canadá. Canadá, Panamá. Não sei porque... Mas gostei do nome. Era daqueles países que eu achava que isto é um país... bom, que lá terá... Enfim, é um país até... Enfim, sei lá, que está assim mais em paz. É um país que está mais tranquilo. Um país que está mais ali no meio. Por acaso está mesmo na América Central, tá? E eu... Aliás, o Panamá até é um país muito curioso. Porque só tem 2 estações. Pronto. E então... Não é o único. E então, digamos que... portanto, eu escolhi esta música porque durante algum tempo liguei-me bastante à música panamenha. Eu gosto muito da música do Panamá, porque não só do Panamá, mas também daquela música mais ali da América Latina, na maior parte das regiões, nem todas. Exatamente. Sim. É essa mesmo. Eu sei. Mas eu gosto muito, e é mesmo por isso que... Eu gosto muito da música do Panamá e da maior parte dessas regiões. Porquê? Porque recorrem muito a um instrumento que eu gosto, que é o acordeão. Depois, gosto muito desta música porque isto, eu ando a aprender umas coisas muito curiosas com algumas pessoas. Com uma aprendi a amar. Não, com uma aprendi a ter como certa uma coisa. O ser humano é sempre pior, ou pode ser sempre pior do que aquilo que tu podes imaginar. Não há limites para a maldade do ser humano. E aquela que no fundo poderia ser a minha prova fulcral de que Deus existe, foi a prova mais evidente de que não existe. E ao mesmo tempo, conheci outra pessoa, que me apresentou essa, conheci outra pessoa que me fez perceber que o ser humano também pode ser tão bom. Ou seja, conheci os dois extremos. Em tão pouco tempo, dei-me conta dos dois extremos. E porquê que eu me dei conta dos dois extremos? Porque estou vivo. Não é? Já aqui há uns tempos, quando o programa fez 3 anos, falando nessa frase, que a vida é uma coisa surpreendente, porque transforma um corpo inanimado em algo imprevisível. E é precisamente isso que acontece. E portanto, enfim, vamos dizer assim, lástima que é que morrer, ou seja, que pena que tenha que acontecer. Porque a partir daí já não aprendo mais nada. E pronto. Ou seja, é uma música com acordeão, uma música do Panamá. Eu durante algum tempo liguei-me bastante ao Panamá. E depois a própria letra. E também gosto muito do cantar, porque o cantar é com muito sentimento.

assim. Lástima que hay que morir. Tienes que gozar mientras puedas vivir. Nada te llevarás el día de partir. Lástima me da que la vida es así. Unos quieren vivir, otros quieren morir. Gozar mientras puedas vivir, nada te llevarás el día de partir. Ay, lástima me da que la vida es así. Unos quieren vivir, otros quieren morir. Portanto, há mais 6 categorias num instante para os MTV Music Awards amanhã. Melhor vídeo, a categoria que o Carlos sabe classificar melhor. Justin Timberlake, Mirrors. Lady Gaga, Applause. Miley Cyrus, Wrecking Ball. Aí que ela aparece no outro, é esse tu sabes. Robin Thicke, Blurred Lines. 30 Seconds to Mars, Up in the Air. Lady Gaga, Applause. E tudo o que tiver a ganhar para mim, bem. Se para mais, também vou mais por aí. Se para frente. Melhor rock, Black Sabbath, Green Day, Kings of Leon, Queens of the Stone Age. Aqui há a Reis e a Rainhas, é o Kings of Leon e Queens of the. E os The Killers. Green Day. Queens of the Stone Age. Melhor música alternativa, Arctic Monkeys, Fall Out Boy, Franz Ferdinand, Paramore e 30 Seconds to Mars. Vou para esses últimos, 30 segundos até Marte. Para Marte. Eu vou para os primeiros. Para Arctic Monkeys. Exatamente. Eu vou até Marte e tu vais aos macacos do Ártico. Melhor hip hop, Drake, Eminem, JT, Kanye West, Macklemore e Ryan Lewis. Eminem. Também eu. Muito bem. Ah, já uma em que estamos dois de acordo. Duas. Vou bocado de sexta linda. Ah, pois foi. Foi mesmo um bocadinho, já não lembro. Melhor música eletrónica, Afrojack, Avicii, como é que se diz isto? Avicii, que eu sou? Avicii. Calvin Harris, Daft Punk e Skrillex. Daft Punk. Avicii. Daft Punk. E os melhores fãs, os maiores, aqui não diz melhores, os maiores. Tokyo Hotel, 30 Seconds to Mars, One Direction, Justin Bieber, Lady Gaga, que é só escolher os histéricos. Lady Gaga. Lady Gaga também. Mas vai ganhar Justin Bieber. Não sabia que o Tokyo Hotel existia. É o fim do mundo, meu senhor. Vamos à resposta. Esta música, que eu ia escolher uma, mas fiquei mal, porque quando escolhi já a resposta, já há 3 semanas, há duas, esqueci-me de ver o pormenorzinho, já não tinha sido escolhida, mas tinha a ver que não. Estava eu a falar do Paul e seu conjunto, o Moendo Café, que tinha lógica até para o dia 25. Bem, eu vou falar nisso mais à frente. Vou escolher uma por causa de uma coisa que o Carlos disse, que é o acordeão. E a música que eu vou escolher começa assim. Com o som do acordeão, que não sei imitar. E que eu lembro. Está a relacionar com este programa. Certeza que não é uma dessas. Como é que se chama aquela coisa? Aquelas gaitas de folos. Não é gaitas de folos. Aquelas. É acordeão. Era uma mulher que tocava. Pelo menos nos playbacks aparecia a mulher a fazer de conta que tocava. Que eu lembro que uma vez, na andava a trabalhar em Matosinhos, e contei isso aqui numa emissão dos Códigos que escolho eu, ainda no estúdio número 1. Sim, coisas que o estúdio número 1 não permite, e aqui o estúdio número 3 permite, como por exemplo ouvir passar um avião. E então eu cheguei a uma emissão a cantar: Oscarinho, meu amigo, és um lindo, és um mais cheguinho, és amigo, és um Oscarinho. Caralhinho! Faz mais duas coisas esta música. Três. Primeiro, os próprios sitiados. já devem ter reparado, estou a falar de Sitiados, porque criaram uma música, uma das músicas portuguesas que eu gosto mais, chamada A Noite. Não, não é o A Noite dos Filhos das Curtas e não sei o que dos Cozidos do Valete, que ouvimos na emissão passada, mas na emissão passada, porque já foi há 3 semanas. 3. Dia 26 de outubro foi há 3 semanas. Dia 26, dia 19. E então, devidamente, o que eu estava a dizer... Ah, os Sitiados criaram A Noite. Ela sorriu e ele... Mas a versão dos Sitiados, não estou a falar da versão dos 70. Depois, faz-me lembrar a minha primária, porque na minha escola primária que eu frequentei, lembro perfeitamente como uma festa final de ano, em que um dos pontos altos e mais divertidos para o público foi precisamente a apresentação desta música de Vamos ao Circo, com muita festa lá para o meio e palhaços, e muitos narizes de palhaço e miúdos da primária fazendo coisas de equilibrismo e malabarismo. Foi engraçado. E faz-me lembrar este programa, não é? Vamos ao Circo, que é o que eu faço todos os sábados, que é quando vem barbárie. O próprio Carlos já disse que... Vai falar o palhaço Mora, Carlos Bonaparte, e a seguir o palhaço que é um amor. O Nuno Miguel Oscar Milcar. Já nem sei o meu nome, né? Ah, disse Nuno Alinho. É um programa, é uma música que... Isto em relação ao presente, já perceberam que é mais aos cores que escolho eu, mas é uma música que faz reportar muito à minha infância, aos grandes Sitiados que... A mim também, hein? O senhor João Aguardano também já faleceu. Bom, não tem mais nada a dizer, vamos embora. Vambora, senhor. Sitiados, vamos ao circo? Vamos! Já estamos, agora vamos ter a confirmação com o ao centro do amor. Meninos e meninas, moços ricos, moços finas, ei vai, ei vai ao centro. Carlos e Ana, moças de tal e de na cama, ei vai. Vamos, vamos ao centro do amor. Toda a gente vai, vamos. Ao centro do amor, fotografia-se a para a tua galinha e o pato. Aí vai, aí vai o ser. Carlos e Ana, faz-se da lente na cama. Aí vai, vamos, vamos ao centro do amor. Toda a gente vai, vamos, vamos. Vamos ao centro. história era: Oscar Alhinho, meu amigo, és amigo, és um Oscar, tudo junto resulta em Oscar Alhinho. Era isso. Era mais ou menos assim. Bom, vamos a George Samvringale. Bom, não sei dizer isto, ele lá saberá. Chega para a frente. Eu não sei como é que. Vou parar um bocadinho da música, se assim. Já não sou. É uma que é muito animada. Quer dizer, eu é que sei. A escolha aqui do Carlos Bonaparte. E quem sabe verdadeiramente a música sou eu. Ah! Já sei. Diga. Diga. Ah, já estávamos no ar? Já há muito tempo. Explicação. Ora bem. Música. A música é que se tivesse dito o nome, era mais fácil para mim. The Bird, não é? Como se chama a música? Parecido. The Nightingale. É o que está escrito. Isso. The Nightingale. É isso. Ora bem. E esta música é de um flautista romeno chamado Georg Zamfir. Acabou de ter por Georgina, não sei quanto. Uma muito animada para dançar, não sei o quê. Sabes também é o nome do conto do Hans Christian Andersen, famoso Hans Christian Andersen. Traduzido em português, quando a tradução foi feita para português, foi O Rouxinol e o Imperador da China, em 1843. Diga. Pronto. The Nightingale. Isso. Nightingale. Conto de fadas. Bom. E então? Esta música por vários motivos. Eu fiquei realmente surpreendidíssimo com a capacidade interpretativa de Georg Zamfir. Sabia que era um bom autista. Basta ver que é um dos mais conhecidos do mundo. Depois ele só mesmo. Ou antes, acima dele só mesmo o Ranquial. Quanto mais não seja porque é português. Olha, um avião. Agora, parece-me que o nome original disto é Doina de Chale Siosirlia. Isto deve ser romeno, não sei. Depois, em parênteses, da Nightingale. Ele é romeno. E, aliás, ele é romeno e a música é tradicionalmente romena. Bom, eu escolhi esta música por vários motivos. Aliás, esta música tornou-se rapidamente numa das minhas preferidas. E eu adoro a flauta de pan. Por acaso, é um instrumento que eu gosto bastante. Surpreendeu-me. Porque ele faz o que é com a flauta de pan. Ele até põe pássaros a cantar, como se fosse a dizer. Faz o que quer, sim. Continua. É bonito. É. Por acaso, como é que se chama esta? Olha o... Se eu é o mesmo nome, não percebo. Já não sei que nome é o original, mas não interessa. Põe passos a cantar, faz o que quiser com a flauta. Sim. Pronto. E o que é que eu posso dizer? Mas isto sim é uma doina, é? Isto é uma doina. Realmente eu estava a pensar realmente nisso. Esta sim. A outra não é doina. A outra é mais... para... como é que é dizer? Mais para Timișoara, mais para aquela região... Não é para Timișoara, mais para Bucovina, é mais por ali até. Sim. Não é tanto para... Desligaste o pezinho? Continua a falar que isto está muito bem. Depois. Ah, essa não é... Não, é mesmo Doina de Jala, se eu sei ali. Ah. Sim, a Doina... A Doina é mais lenta. Pronto. E então... digamos que... Portanto, eu escolhi esta música porque ela basicamente. Sei lá, eu não sei, esta música tem uma energia tão grande. Não é esta, não estou a ver de fundo. A Nightingale. Nightingale Gale. Tem uma energia tão grande. Porquê? Põe aqui ao mesmo. Ao mesmo tempo. Tem uma. Sei lá. Uma harmonia. É rápida, mas tem. É calma. Não é, ou seja. Não é propriamente calma, mas... Como é que ia te explicar? Esta música demonstra tanto... Eu cada vez que ouço esta música, imagino numa floresta. Assim, de manhã. Aquele que rubia todo dos animais. E há um, especialmente, que se destaca. Que é ao mesmo tempo feliz. E quase que chama... Não sei explicar. É uma música que dá muita vida. E eu cada vez... E esta música é uma espécie de chamamento. Eu cada vez me sinto... Os ouvintes podem achar isto um exagero, mas eu cada vez me sinto mais... Andarei mais romeno, mas mais para a Roménia. Não sei explicar. Há um chamamento cada vez mais forte. Não porque me aproximo de uma pessoa específica, mas porque há toda uma cultura, há toda uma... E é muito estranho, porque eu não conhecia ninguém da Roménia quando comecei a sentir este chamamento, por assim dizer. E eu comecei a sentir isto em 2003. Eu só conheci pessoas da Roménia em 2012. Reparem que em 2007 ia estudar para a Roménia sem ter conhecimento com ninguém. Mas não sei porquê. Senti esta coisa, senti este chamamento, esta coisa tão... E pronto. Depois, só em 2012 é que conheci alguém da Roménia, mas eu já antes gostava de Gheorghe Zamfi. Eu encantava-me. Aliás, as minhas primeiras pesquisas foram Roménia, no Emul, em 2005. Depois da palavra... Para procurar o Fresca, Fresca, Choupaki, além. Depois de procurar uma palavra que não se pode dizer, não se pode dizer aqui... Poder pode, mas não se deve. Também é verdade. É a história do ter, né? Exatamente. Uma palavra que começa por bui, acaba em tá. Política. Não. Ah, isso é que é. Punitita. Tastanhos. Conheço uma miúda que diz que tem um primo tastanho. Que é preto. Só que ela não me diz o suficiente para já. A miúdita diz que tem um primo tastanho. Pronto. Está bem. Mais. Então. É sério? Ela vai para o Torlégio? Porquê? Ela disse Torlégio e Tastanho. O que é que achas de fácil? Ah, sério? Não diz. Não diz. É Tens. Ah, bem. A Tarna. Pronto. Não sei quem é que é. Não, estou a dizer palavras por si. Agora. Não conheço a Tarna. E o Tarnos também, é verdade. E o Tarna. Ah, olha, vai... a partir de hoje és Tarnos. Tarnos de ceguinho. Primeiro. Ah, mais. É. Bom. Chamamento. Romênia. Pesquisas. Pronto. Tudo. E então, depois dessa primeira palavra, eu precisava por Roménia. E desde logo me tornei fã de Nicolai Guta, que é um cantor de música manele, que desde logo foi um dos meus estilos favoritos de música, no geral. Enquanto por aqui se estava a introduzir o Kizomba, eu hoje era mais para o manele, e ao mesmo tempo para a música da região de Bucovina e por aí, de onde é Irina Login, que é uma das minhas cantoras favoritas. Outro dos nomes que eu sempre tive em conta foi... Ah, já entendi porquê Nightingale. Já entendi porquê. Isto deve ser uma obra com vários andamentos. Não sei. Pronto. E então... Depois tenho que pesquisar por isso. E então... digamos... Digamos que... Essa... Ou seja, essa... Ou seja, depois foi a Madalena Manole. O que é que foi? Comunicar aos amigos ouvintes, vamos ao nosso espaço meteorológico. Hoje, sábado, 9 de novembro, está a ser marcado por muita chuva em Vila Nova de Cagaia. E a espiada que do outro lado da avenida daqui do estúdio está um cão abrigado e a olhar pelo portão para a chuva, porque não quer vir para a chuva e está a olhar para a água a cair. Sim. Tá bom. Já percebi. Ah, do outro lado da avenida, já percebi. Não é este. Pronto, e então, digamos que há uma... Ou seja, a Madalena Manola, desde logo, desde 2005, foi quando eu comecei a pesquisar, a piratear, basicamente. Pesquisar músicas na internet, não sei. Basicamente, sim. Eu pirateei muito pouco. No sentido, eu mando muito pouca coisa para as pessoas, baixa muito. Mas pronto, agora já nem tanto. Mas pronto. Mas tu não tens que rebaixar, tens que altivar. Tu, os outros é que te rebaixam à tua beira, é que se rebaixam. Pronto, e então... Eu quero saber o que é que eu digo. Eu percebi. Ele está bem, outro, sim. Mas não quero desviar-me do meu... Toitadinho do Tarnos. Mas... Taraças, pá! Cadê ele? Quando as pessoas dizem estás um taralhoco, agora é que as pessoas que disserem estás um taralhoco, a confundir essas... É por causa disso! Mas tu assim podes dizer muita coisa? Pronto, já estou a dar ideias. Continua ao Barba Guimarona. Por exemplo, podes dizer... Ah, não. Esse não era mais Oster Avini, está bem. Diga. E então... que eu ia dizer. Ah! Digamos que. Digamos que. Eu ia dizer. Ah! Digamos que. Fugiu-me agora. Ah! Ou seja, eu desde o princípio, só 7 anos depois de começar a pesquisar ainda mais da Roménia, que eu conheci alguém da Roménia. Mas eu já tinha até procurado antes conhecer. Ou seja, e esta música é um chamamento tão grande ao interior, à cultura, a tudo o que é da Roménia. Uma coisa impressionante. E por isso mesmo é que eu escolhi, porque acho que, acho que é uma obra digna de ser apreciada. Quando é que estreia o Top 20 Roménia? É engraçado, porque foi das coisas que nunca... Nunca tive... Já houve uma ideia de transmitirmos aqui... Aliás, já houve uma ideia de transmitir o top da Kiss FM, mas não fomos autorizados. Ah, estaralhinho! Tem talma! Vamos começar com isto. É a primeira vez que gravámos o... Publicámos o... Oh, estás a ver? É a mesma música. Só vais meter a parte mais alegre. Não é a mesma música. Eu não sei, continua. A música tem 10 minutos e tal, e a parte final é que vamos ouvir. Ah, é uma obra mais complexa e nós vamos ouvir o excerto final, que é o mais acelerado. Está entendido. Percebeste agora? Quer dizer que esta música é mesmo Dona de Jala, Seu Sarlia, uma coisa assim. Bom, não interessa. É a primeira vez que temos um Scottish Blues escolhido, depois um regresso do MP no Top 20 e perguntas tu qual é a música. Agora já posso dizer que já foi a das 3 até às 3, não é? Da outra semana. Félix, don't you want me? Sim, lá vamos nós para a dança. Sim. Continua, estavas a falar bem. É, não é isso. Ou seja, acho que é uma obra realmente digna de ser apreciada. E acho que é realmente uma... Ainda bem que vamos ouvir a parte acelerada, que é para conduzir com a minha resposta. Sim. Ou seja, acho que é uma obra que deve ser apreciada. E ao mesmo tempo, diz muito, porque é um chamamento enorme à Roménia. Curiosamente. Pelo que eu vejo aqui, traduzindo o original de Dona de Gialia de Gialia, a tradução para inglês é a música triste, mas vamos ouvir a parte de... Porque Dona é, por natureza... Aliás, eu nem percebo... Eu até acho... Eu há uma coisa que não está a condizer. Porque se tu reparares, a mudança é muito grande. A obra... Custa-me a crer que a obra tenha realmente este seguimento. Não sei, mas quando tu escreves a Nightingale lá do Jorge, como é que chama o homem? Georg Zanfir. Aparece sempre Dona de Gialia e Gilia e depois entre parênteses o Nightingale. Sim, não é que há uma coisa que não está certa. Mas é, pronto, o que interessa é que. Porque, pronto, mas. Ou pode ser uma coisa. Ou seja, comparada com a outra, porque a Dona é uma música por natureza triste. Mas nós não vamos ouvir tristezas, porque não. Para tristezas. Já está chega... a Dona. Para tristezas já chega o. Dois sábados sem gravar, nunca. Já agora, Nightingale quer dizer rouxinol, sabias? Canção número 5, título. Intérprete. Georg Zamfir. É ao contrário, primeiro é título, depois é que é intérprete. Porque agora... Bom, não interessa. Título. The Nightingale. Orquestração. Georg Zamfir. Thank you. patinador à caixa central. Eis que chega aquele momento da semana em que os ouvintes se arrependem de escutar a Antena Web. Porque à terça-feira, às 18 horas 6 da tarde, quer dizer, 6 da noite agora, às 8 horas 6 da noite depois da mudança de hora em Portugal continental e nas ilhas, às 18 horas começa este programa tão triste, tão ridículo que é o Escolhes Tu, ou Escolho Eu. Um bem-aja para o Carlos Bonaparte, que nos acompanha neste dia tão singelo, tão bonito, que por acaso esteve a chover o dia todo. Mas, de resto, está tudo muito bonito. Como estás, Carlos Bonaparte, desde a semana passada? Tudo na mesma? Está tudo na mesma, muito obrigado. Ora, deixa-me só dizer-te duas coisas. Só uma porque esqueci da outra. Mas tu disseste... Ah, que novidade, o Carlos esquece-se das coisas. Bem, isto foi o início. Ainda estamos a ouvir de fundo. Foi o início da 6ª emissão, 9 de novembro de 2010, patinadora à caixa central. Eu lembro perfeitamente que meti a Ave Maria, porque... Pois. Por... Uma música muito ligada à religião, sobretudo em... Houve-se momentos mais tristes, em funerais, ou assim. E eu lembro que dia 9 de novembro, ainda hoje, obviamente é a data de... Se fosse a minha avó fosse... Se a minha avó fosse viva, era a data de aniversário dela, que nasceu 9 de novembro. E eu lembro que comecei a falar nisso. E a primeira escolha relacionada com os momentos da morte dela, quer dizer, do homem dela, era de Fugees, Killing Me Softly. Já agora, o cara respondeu com I Have a Dream do Zaba. Eu escolhi No Soul Family, This Is For My People. Lá está, os MTV Music Awards. Na altura, No Soul Family tinham sido eleitos o melhor artista português. Direito, que é feito estes? Direito ao Soul, Bamboo Beat. Chris Isaac, Wicked Game. Seasons in the Sun, de Terry Checks. Já agora, vais ficar contente se eu disser 26 de outubro de 2009. 26 de outubro de 2010, Amanda Rodrigues, Lágrima. Medo da Amanda Rodrigues. Travis, Baby One More Time, retirado do Storyteller. Hello, How Are You, grande música. Dos No Mercy. R.E.M., Losing My Religion. Sometimes, Britney Spears. 2 de novembro de 2010, Quer Que Show, Dan Monco. Quer Que Show, Dan Monco. Elsa Lungini, como é que foi que eu disse? Patricia K., Les Hommes Qui Passent. Souviens-toi du jour, Mylène Farmer, Charles Aznavour, Hier Encore, Moi, Lolita, Alizé, e Jo Dassin, L'été en bien. Não se ouviu qualquer música francesa nesta emissão. Engraçado, para todas as francesas. Vamos então, isto foi... Tivemos uma edição só com músicas francesas. 26 de outubro, 2 de novembro, 9 de novembro. Já dizer que até o dia 16 de fevereiro vamos sempre coincidir no mesmo dia. E já agora, por curiosidade, vamos recordar o que é que se escutava aqui há 3 anos. Agora, vamos ao resto dos nomeados dos MTV Europe Music Awards 2013. Bem, melhor se faz já disso. O melhor visual, outra coisa, o Carlos Bonaparte. Mesmo para direitinho. Harry Styles, Justin Timberlake, Lady Gaga, Rihanna e Rita Ora. Olha o Taylor Swift, não está aqui, como não passava. É o... Harry Styles. Lady Gaga. Melhor push. São os meus. Isto push, já expliquei no ano passado. Sei que está virado para trás. Foi o artista, o grupo que cresceu mais ao longo dos últimos 12 meses. Carmen, Rudimental, Imagine Dragons, Ace... ACAP Rocky, Bastille, Alcin Mahone, Bridget Mandler, Tom Odell, Iggy Azalea, Icona Pop e 21 Pilots. E o desta vou para Bridget Mandler, que eu até achas piada. Eu vou para a Icona Pop. Muito bem. Agora vamos ao melhor artista português. Que eu acho que já sabe quem é o vencedor, mas não interessa. Filipe Pinto, Mónica Ferraz, Os Azeitonas, Richie Campbell e The Gift. Ora bem. Eu vou botar nos Azeitonas, também. Mas se calhar por mérito, eu acho que vai ganhar o Richie Campbell. Porque o homem, é como quando a Áurea apareceu, nem sequer se notava que era português. O Richie Campbell já conquistou o seu espaço e, creio eu, por mérito próprio. Gostaste desta frase, Carlos Bonaparte? Gostei. Melhor artista global. Ahmed Sultan, Bednarek, Chris Lee, Cody Simpson, EXO, Fresno, Justin Bieber, Lena! Marco Mengoni e One Direction. Lena, obviamente. E tu? Justin Bieber. Não lia nem nada aqui. Bem, ainda aqui o melhor World Stage. Isso não interessa que nós não vemos. Não interessa. Bom, está tudo. Depois para a semana vemos quem ganhou mais. Yeah. Vamos fechar. com uma música que é muito fraquinha. Não, por acaso não. É uma música que eu gostava de escrever, de saber escrever direitinho o título desta música, mas pronto. Vocês que têm mais de, sei lá, 30, 40 anos, lembram-se dos Marretas? Claro que se lembram. Então, ficou conhecida uma música que eu escolhi também, sobretudo por causa disso, e teria mais lógica se eu tivesse escolhido no dia 26 de Outubro, mas já que nesse dia não me apeteceu fazer programa, porque no dia 25 de Outubro tinha feito 10 anos, uma década, desde o meu primeiro ensaio como líder de um grupo, e mais tarde, isto em 2008, incluí uma música que dizia assim: eu não sou chato, ti-ti-ri-ri-ri, que sorte a nossa. Eu não sou chato, que sina a vossa. E onde é que eu conheci esta música do Maná Maná? Nunca ouvi falar, não. Maná Maná. Conheci no Watts, um programa de Eurosport, que eu acho muita piada, que dá os apanhados ou da semana, ou a melhor altura é quando chega ao Natal, porque dá os apanhados do ano inteiro, o melhor do ano, em que a gente ri-se na noite de Natal e na noite de Ano Novo, que é uma festa. Não é este riso. Também não. Nós rimos mesmo como pessoas. Não é como macacos e como essas coisas. Como girafas, ou lá, o que é que ele está a fazer? Bem, eu acho piada os dois bonequinhos que aparecem ali, maná, maná. E o sapo cocas lá no meio, maná, maná. Depois de qual é que é o riso que gosto mais? O sucesso mundial, que foram 2 minutos e meio disto, em que não se diz nada. Deixam-se cá para fora. Elas, ti, ti, ri, ri, ri. E o sapo, maná, maná. E põe lá, não, se calhar não. Eu acho piada a simplicidade disto. E que é que não foi só entre a canalha da década de 70. Entre toda a gente. Ainda hoje. Eu agora tenho umas vizinhas novas que as bestas não me deixam dormir, que fazem muito barulho. Andam na faculdade, pronto, pensam que são gente. Ainda há 2 ou 3 semanas, já, não, foi há mais. Foi ao mês. Era 2 menos só da manhã e eu ouvi no quarto delas, maná maná, portanto, ainda hoje, eu acho piada esta prolongação do sucesso, neste caso dos Marretas, com o maná maná. Não tem nada a ver, mas pronto, é a simplicidade e dá. O que é que é isso? O que eu gosto mais, duas coisas, o que eu gosto mais é aquele riso tipo... Depois, o que é que eu ia dizer mais? Ah, conhece aquela música? Também fez um sucesso enorme. Sério? Não, fez que eu nem conheço. Não, sabe, sério, qualquer... Essa música até chegou ao Now, na Inglaterra. Fez muito sucesso. Sabe Coca e os próprios Marretas fazem reportar outra coisa. Também escolhi por causa disso, que é a Rua Sésamo, mas sobre isso falarei noutra emissão. Tinhas e podes falar, porque acho que o primeiro disco de 1980 é mesmo da Rua Sésamo, não é? É. Os dois, as 2 primeiras emissões foram dedicadas à Rua Sésamo, acho eu. Com este riso muito bonito, iremos despedir de todos vós. Neste regresso dos Corpos do Escolho Eu para a emissão 150, como viram, teve muito mais nível do que as outras, ou não, em que nós escutamos 12 pontos de André Bocelli com El Mare é Tu. Eu respondi com o quê? Ora bem, 12 pontos e guitarras. Ah! Henrique Faz, Quase a Voar. Nenito Vargas, Lástima, Que Hai Que Morrer. Sitiados, Vamos ao Circo. Jorge, como é que é? Gorg Zanfir, The Nightingale. E para fechar, fechemos com os Marretas, ouvir Maná Maná. Até à próxima semana, para o dia 16 de novembro, cá estaremos para uma emissão em condições, porque as prioridades serão mínimas, como é óbvio. Até à próxima semana, Maná Maná. Até à próxima semana. Eu tenho ali uma coisa e depois mostro. O papel com as indicações para o terceiro aniversário. Desta vez ocupou mais espaço que as outras vezes todas. Bem. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos embora. Vamos ao circo. Vamos lá. Ora, vamos ao circo ouvir Maná Maná. Então, esta emissão hoje é muito... Hoje é dia da criança, eu não sabia. Maná Maná. Maná Maná.